Panorama Agrícola para 26 de junho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de quarta-feira, 26 de junho de 2013, lua cheia. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a mentira escraviza, a verdade liberta. Confira na dica de hoje do Panorama Agrícola, refeições saudáveis. E na entrevista especial desta quarta-feira, Rose Gerber, as mulheres pescadoras de Santa Catarina e o mar. Você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola, ligue 483665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e dê a sua sugestão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Refeições saudáveis são aquelas preparadas com alimentos variados, com tipos e quantidades adequadas às fases da vida. Refeições coloridas e saborosas que incluem alimentos de origem vegetal e animal. Para ter boa saúde, faça pelo menos 3 refeições por dia, intercaladas por pequenos lanches. Priorize sempre o café da manhã e o almoço. É hora das notícias. Vacaria no Rio Grande do Sul, próximo de Lages, realiza no dia 2 de julho, próxima terça-feira, seminário sobre a resistência de patógenos da macieira aos fungicidas. A promoção é da Embrapa e reúne especialistas e inclusive pesquisadores da EPAGRE, que vão palestrar sobre o tema. Yoshinori Katsurayama e José Itamar Bonetti são pesquisadores da EPAGRE e estarão no evento no dia 2 em Vacaria, falando sobre a sarna da macieira. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje Rose Gerber, que acaba de defender tese de doutorado em antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina. A Rose trabalha na gerência de extensão rural e pesca da EPAGRE com populações indígenas, também com juventude rural e com questões ambientais. A tese de doutorado chama-se Mulheres e o Mar. Rose Gerber, do que trata esse assunto Mulheres e o Mar, de maneira mais detalhada para o nosso ouvinte, por favor? Nessa pesquisa eu busquei investigar se existem mulheres pescadoras que trabalham embarcadas na pesca artesanal em Santa Catarina e se existiu, onde elas estariam e quantas seriam. Então, e existem? Eu observei que existem, sim, mulheres que trabalham como pescadoras embarcadas com seus maridos no decorrer de Santa Catarina. E nessa pesquisa, eu observei que existem 3 formas das mulheres trabalharem como pescadoras. Elas trabalham em terra, em todo o processo de beneficiamento, limpeza, trabalham com a coleta à beira das lagoas e rios. E as que eu investiguei de forma mais próxima são as embarcadas, que saem todo dia nas pequenas embarcações. São embarcações entre 3 e 9 metros de comprimento. Não usam equipamentos eletrônicos. Então, tudo é feito com a mão, com o puxamento de redes, sendo que elas são companheiras, são chamadas camaradas dos seus maridos, filhos ou filhas, dependendo da situação. Então, enquanto um puxa o lado da rede do chumbo, o outro puxa o lado da rede da cortiça. Chegando em terra, eles se dividem em atividades e todos trabalham juntos. As pescadoras que eu trabalhei, da minha pesquisa, eu acabei fechando com 22 pescadoras. Trabalhei desde Laguna até Itapuá, no norte do estado. Certamente existem mais mulheres que trabalham embarcada. Existem, porque assim, como eu não tinha mais tempo de continuar a pesquisa, eu precisei fechar com essas 22 pescadoras. Mas eu sei que, por exemplo, aqui na costeira, em Florianópolis, existem duas que trabalham embarcadas na pesca do berbigão. Em São Francisco do Sul, tem uma filha e quatro irmãs de uma das pescadoras que anualmente elas trabalham na pesca específica da tainha. E fui observando que existem outras que eu não pude procurar e conversar. Rosi Gerber, e essas 22 mulheres que trabalham embarcadas, elas são reconhecidas como profissional? O que elas me falaram no decorrer da pesquisa é que, pelo fato de serem mulheres, elas encontram dificuldade de reconhecimento, porque atualmente uma das exigências, por exemplo, que é bem vista pelo INSS, um requisito é que seja ou mulher ou filha de pescador. E o que eu encontrei é situações em que o marido é um professor e ela é a pescadora da família. Ou outra situação, ela não vem da área da pesca, mas se apaixonou pelo mar, aprendeu a ser pescadora e hoje ela atua como pescadora. Então, elas têm essa dificuldade de serem reconhecidas. Em especial, por exemplo, aquelas que trabalham em terra, que trabalham na pesca diariamente, só que é confundido como se fosse uma continuidade do trabalho de casa. Então, essas mulheres, na hora de se aposentar, muitas vão uma, duas, três vezes ao INSS ou às vezes não conseguem esse reconhecimento. Do ponto de vista da extensão rural e pesqueira, Rose Gerber, qual a aplicabilidade do seu trabalho Mulheres e o Mar, essa tese de doutorado em antropologia? A aplicabilidade em termos de extensão é contribuir com a orientação de que é importante essas mulheres terem os seus documentos de pescadora. Esclarecer nas reuniões que acontecem nos municípios de pesca, o que é necessário para aposentadoria, promover reuniões com o INSS para orientar de forma melhor as pescadoras e os pescadores, e ao mesmo tempo estabelecer uma conversa, por exemplo, com o INSS, para saber e ter conhecimento que de fato essas mulheres trabalham na atividade pesqueira, atividade essa que é muito mais do que apenas tirar um elemento marinho, ela é ir ao mar e pescar, é descascar o camarão, filetar o peixe, eviscerar e trabalhar em toda a parte da cadeia produtiva da pesca. Eu vejo essa contribuição em termos de extensão pesqueira de Santa Catarina. Além da tese, Rose Gerber, o seu trabalho gerou também um vídeo documentário, é isso? Foi, eu fiz, no decorrer do trabalho de campo, eu compus um arquivo com quase 2.000 fotos. E algumas horas de filmagem que eu fui fazendo à medida que avançava a pesquisa. Primeiro, por que que eu pensei em fazer isso? Como as pescadoras vivem em municípios distantes, elas não se conhecem. Então, elas próprias desconheciam que tinham outras mulheres em outros municípios trabalhando também de pescadora. E à medida que eu fazia a pesquisa, eu levava a foto e a filmagem de uma para outra se conhecer. Feito isso, o que que eu pensei em fazer? Fazer um documentário para apresentar no meu trabalho da tese, na defesa, e para devolver às pescadoras. Então, cada uma delas vai receber um pequeno livreto com o capítulo 3 da tese, que é a narrativa de todas as pescadoras, que elas mesmas sugeriram que eu fizesse esse livro para elas conhecerem a história de cada uma das pescadoras. E esse vídeo, onde o que que eu apresento no vídeo? Elas falando sobre com quem elas aprenderam, por que que elas trabalham na pesca, como é que é o dia dela da pesca, filmagens de saídas e chegadas do mar, enfim, para as pessoas que não são dessa área terem acesso e conhecer o trabalho delas. E a elas, que são as pescadoras, atoras e atrizes desse filme, terem um retorno para ficar de recordação. Correto. Qual é a idade dessas mulheres que trabalham embarcadas? As pescadoras que eu entrevistei, a mais jovem tem 22 anos, que trabalha e mora em Barra do Sul, e a mais idosa, na época, tinha 70 anos, quando eu fechei a pesquisa. Então, 2 anos se passaram, ela tem 72 anos e mora em São Francisco do Sul. Trabalha embarcada ainda? Ela trabalha em uma embarcação pequena de cerca de 3 metros de comprimento, onde agora ela comprou um motorzinho porque o filho foi trabalhar com ela. E todo dia ela sai de manhã e o retorno depende da altura da maré, porque ela sai para pescar ali em torno da bainha da Babitonga. E todo dia, ao perguntar por que que ela faz isso, já com a idade de 72 anos, ela diz que sente paixão, sente um vício pelo mar que ela tem que ir todo dia. Rose Gerber, extensionista da IPAGRE e doutora em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho e obrigado, Rose, pela entrevista. Muito obrigada por me receber aqui. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.